Avenida estacionada, com a autorizada, vento no 00 graus, 1 a 12 de nós. Turno 344, pista liberada, foi direto de uma, deixa para 3 minutos, com a vista na 011, cancela e expressão de velocidade. À esquerda, ia partir Lima. Estamos solo 21 em Polo Oro, para ligar para o pátio principal. Sua posição será 4 Romeu do pátio 3. Autoriza o azul 4405 para o perfil. Alô, o azul 4405. Obrigado. Tudo 782, a câmera de situação, vou ir direto para o São Itapo, estamos no ponto da descida, o azul 109. 060. Próximo passo, aproximação, chama Torre Salvador, 118.95. 3, controle 1208. 208, obrigado. Controle comandou, voo 1096, boa noite. Voo 1096, contato radar, controle 3.0, via Momo. 370, via Momo, voo 1096. Pozo, 90, 270.

Eco Norte 200, vento 100, 100 graus com 8 nós. Para 4, 2, 3. Mike Bravo Unicorn, boa noite, a sua identificação, deixa a via chegar da mão para o nível 08 já. Sou 1970, reduzo a velocidade para 2,50 da mão. Para o nível 050. aqui a chegada da Mediana para o nível 050. Deixa para 2006, a meta final do procedimento, aguarde para a frente, como está.